caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. A vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Desde já, muito obrigado ao Sr. Fortes pela emissão Cantar do Galo. Sempre um prazer ouvir. Então, como vem sendo habitual, aqui estaremos durante estas duas próximas horas para levar o melhor da música portuguesa até onde quer que você se encontre. Como vem sendo habitual, vai poder fazer o número 0238-434800 para fazer a sua dedicatória ou somente escolher uma música, porque... Então, desde já, também aquele abraço amigo deste vosso amigo. Ótima manhã à nossa escuta. São os desejos sinceros. A morenaça, grande morenaça, esta nossa grande artista Agatha, ela que está sempre com grandes sucessos. Uma artista que está na atualidade também é a Cláudia Nayara, e ela vem aí com o seu novo título, Baila Baila. Fazer da vida uma canção, prender teu corpo quente, sentir teus lábios de sedução. Hoje eu quero bailar, esquecer minhas tristezas e te amar. E ai, sou guitarra, não sou perfeita, meu grande amor. Então, vocês gostam desta voz da Cláudia Nayara?

cara, tá na cara que ela não quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua. Vou amanhecer nos braços de outra mulher. Ai, Banda Luz, aqui com este novo trabalho. Espero que tenha sido do vosso agrado. Um artista que nos vem da Madeira. Ele chama-se Miro Freitas e ele vai nos interpretar a música Vida Louca, tirada do álbum Imigrantes. Meu amor foi embora. Ele chama-se Miro Freitas. E passar, meu coração ainda chora. Então aqui estivemos com esta música, uma linda voz deste artista Miro Freitas. Agora vem aí mais uma novidade. Eles chamam-se Kings. Kings, os Kings vêm aí com Larga o Colchão. Você ainda está na cama? Então vamos lá levantar e ouvir a música com alegria. Isto é para vocês. Vamos ouvir! Mexe, mexe o cu da cama, tu ainda estás em pijama e eu já fui trabalhar. Tu que me chamas perolo, para mim és um tijolo, só estás bem a preguiçar. Oh mulher, eu já te disse que isso é uma tolice, que ainda me vais dar razão. E que estás com alcançado, este corpo invejado por causa deste colchão. Larga o colchão, larga o colchão, vou-te pôr mais aí a dormir no chão. Larga o colchão, vai trabalhar, essa preguiça tu nem sais para ir à missa, ainda te há de matar. Entra a gaita. Ah, isto é para todos os preguiçosos que ainda estão na cama, hein? Vamos lá. As saudades que eu já tinha de ir à tua casinha e comer um pão de ló. Lembro a última vez, comi eu com chuladinho e apareceu a tua avó. Disse que isto é de família e que a sua irmã o tira sofria do mesmo mal. E falou com emoção, confirmou que só estás bem agarrada ao colchão. Larga o colchão, larga o colchão. Mas é a dormir no chão. Larga o colchão, vai trabalhar. Essa preguiça tu nem sais para ir à missa, ainda te há de matar. Esses passos certinhos, rapaziada. E escoliose tu tens, diz o doutor Magalhães, está sempre na horizontal. Receitou mexer o corpo, que parece um peso morto, quis trabalhar para o quintal. Experimentaste 5 dias, ainda estavam sempre frias, regressaste ao colchão. Mas que bicho desgraçado, ainda fico revoltado, mas que grande decepção. Larga o colchão, larga o colchão, vou-te pôr, mas eu dormi no chão. Larga o colchão, vai trabalhar, essa preguiça tu nem sabes para ir à missa, ainda te há de matar. Larga o colchão, larga o colchão, vou-te pôr, mas eu dormi no chão. Larga o colchão, vai trabalhar, essa preguiça tu nem sabes para ir à missa, ainda te há de matar. Vira, vira, vira bandar. Vamos lá, levantar, né, pessoal? Ai, de manhã que se começa o dia, vamos lá. Mas ó, o fim de semana pode-se ficar mais um bocadinho, não é? É assim mesmo. Continuamos e agora, depois de levantar do colchão, agora vamos até ao cabaré. E é com Roma. Os teus pais não aceitam em casa, já que não posso te ver, vou sair para beber. Meus amigos já estão na balada. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, nosso amor acabou. Já não dá mais pra mim, estou a ficar louco. Não importa o que me dizes, eu não vou voltar. Adeus, curta a tua vida, eu vou por ti por cá. Tem que amar esta noite. Tem que amar esta noite. Esta noite, esta noite. Tem que amar esta noite. Tem que amar esta noite. Tem que amar esta noite. Tem que amar esta noite. Esta noite, esta noite. Já que não posso te ver, vou sair para beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, eu só quero te ver. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, nosso amor acabou. Tem que amar esta noite. Esta noite, esta noite. Tem que amar esta noite. Tem que amar esta noite. Tem que amar esta noite. Tem que amar esta noite. Esta noite, esta noite. E o sol sempre a brilhar, a bandeira tem 3 cores.

e será sempre teu. Deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias Marias. O padre deu duas e ela queria três. Ela saiu de casa pelas 6:30. Foi rezar o terço na igreja da aldeia. Perguntou ao padre se ele tinha tempo. Queria um momento para se confessar. E ele perguntou: queres Ave Maria? Ela respondeu: quantas me vai dar? O padre sorriu e disse para ela: só te vou dar duas depois da novela. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. As Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas na primeira vez. Estão à escuta do programa do Telefone Toca. Olá, muito bom dia, Sr. Gelma. Ah, sim, estou longe, estou muito longe. Espero que está tudo bem com vocês. Ele já está aqui, mas esteve a trabalhar. Estávamos a falar. 02-38-43-48-00, c'est le numéro qu'il vous faut composer. C'est très calme jusqu'à maintenant, là. C'est calme. Ouais, maintenant, c'est... vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, on est prêt, on a fini de papoter. Et on est là jusqu'à 12:30. Voilà. Avec ce beau soleil. Il fait mais pas chaud, mais il y a du vent, bien frais. Ça pique un petit peu, mais il y a du soleil et c'est plutôt agréable. Voilà. En tout cas, on a la musique jusqu'à 12h30. Voilà. E bate com a mão, e bate com o pé. Quando ele se amou, ele só na dança que não quer. E bate com a mão, e bate com o pé. Quando ele se amou, ele só na dança que não quer. Fim de semana chegou, vou cair na zoeira. Eu só vou parar na segunda-feira. Segunda-feira. E bate com a mão, e bate com o pé. Quando disse ao mundo, só na dança que não quer. Com a mão e bate com o pé. Quando disse ao mundo, só na dança que não quer. E bate com a mão e bate com o pé. isso andou, retorna andando para quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé. Contra isso andou, retorna andando para quem não quer. E bate com a mão. Então espero que vocês tenham dançado aí desse lado, é? Com a tradição de ouro. Nós aqui continuamos à espera dos vossos telefonemas, não é? Sim, sim. E vamos continuar avec Anjane Cruz, c'est ça? Anjane Talon. Único em Paris. Emmanuel no Olympia. 5 de março, 16 horas. Os sucessos que todos conhecemos num concerto que nunca mais vai esquecer. Emmanuel, como nunca viu. E

tempo que foi já não volta. Quando eu voltar a ser alguém, contigo, contigo, vou bater pedras no caminho sem saber se caminhar ainda sei. Consigo, consigo, se me deixar sozinho, quem vai cuidar de mim? Estivemos com a voz de Marta e agora continuamos com o Ruizinho do acordeão. Sem pensar em mais nada, sou cantor apaixonado e vivo na solidão. Passo em caminhos deste nosso Portugal. Para mim está normal prontar com a acordeão. E neste dia eu transmito alegria para o homem e para a mulher, uma dança não se nega. É desta forma que é o nosso real. Ninguém vai levar a mal a moda do pega-pega. Ai, pega, pega, pega, pega, meu amor. Pega, pega, pega, meu amor. Vem cantar o pega-pega e sentir o meu calor. Ai, pega, pega, pega, pega, meu amor.

chegam as noitadas, vestem-se todas à vera para ir para as garreiadas. Escolhem logo um par, todas já sabem como é. Toda a noite é dançar, a dança do iupi-iupi-ê. Iupi-iupi-ê, iupi-iupi-á, iupi-iupi-ê, iê-iê-iê-iê-iê-iê-iê-iê. Iupi-iupi-ê, iupi-iupi-á, iupi-iupi-iê-iê-iê-iê-iê-iê-iê-iê-iê. C'est bien calme le téléphone hein, ce matin. On se réveille. Oui, j'ai quelques dédicaces. Allons-y. On va commencer avec Marilène qui nous appelle d'Épieds-en-Beauce. Elle m'a dit de cette belle ville. En tout cas, elle avait l'énergie. Il y a un beau soleil. Épieds-en-Beauce, il y avait de l'énergie. Et donc, elle nous appelait pour souhaiter un bon dimanche à toute sa famille, à tous ses amis qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Donc, on lui souhaite également un très très bon dimanche et on la remercie de sa bonne humeur de cette matinée. On va écouter Vania Carvalho, c'est ça? Oui, tout à fait. Revoilou, c'est ça? On y va. Ouais. Todo o amor que eu sinto no coração é por ti. Nunca tive nada igual, nunca senti nada assim. Esse teu jeito atrevido, esse teu jeito de olhar embaixo do meu vestido, fico toda a arrepiar. O teu beijo arrepia, enlouquece, dá calor. Eu vou levar-te para casa e vamos fazer amor. Não vou querer mais nada, simplesmente ser só tua. Contigo eu vou ao céu, contigo eu vou à lua. Não vou querer mais nada, simplesmente ser só tua. Contigo eu vou ao céu, contigo eu vou à lua. Oh, oh, oh, oh, oh. Contigo eu vou ao céu. Todo o amor que eu sinto no coração é por ti. Nunca tive nada igual, nunca senti nada assim. Esse teu jeito atrevido, esse teu jeito de olhar embaixo do meu vestido, fico toda a arrepiar. O teu beijo arrepia, enlouquece, dá calor. Eu vou levar-te para casa e vamos fazer amor. Não vou querer mais nada assim. contigo eu vou ao céu, contigo eu vou à lua. Não vou querer mais nada, simplesmente sem essa tua. Contigo eu vou ao céu, contigo eu vou à lua. Contigo eu vou. Para casa e vamos fazer amor. Não vou querer mais nada, simplesmente sem essa tua. Contigo eu vou ao céu, contigo eu vou à lua. Não vou querer mais nada, simplesmente sem essa tua. Contigo eu vou ao céu, contigo eu vou à lua. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Contigo eu. Mas que mulher, parece um avião. Aqui estivemos com este jovem talento, pelo menos eu não conhecia, ele chama-se Hugo Geroni, Quero Estar Com Ela, uma música bem alegre. Agora vem Cláudia Caramelo. Cláudia Caramelo vem aí nas platinas da Rádio Arco-Íris. Está-se bem. Quente carnaval, é? Com... isto lembra o carnaval. Com... Exatamente, Cláudio Caramelo. Embora já estejamos na quaresma, não é? Como? Já estamos na quaresma. Já. O carnaval já passou. Já passou, foi esta semana, acho que foi. Ouais. C'était mardi gras. C'était mardi. C'était pas mardi là? Ouais, non, si, c'était mardi là. Voilà. On continue avec nos dédicaces et c'est une fidèle auditrice qui nous a appelé, Madame de Harougeau, qui nous a appelé pour nous souhaiter un bon dimanche, pour faire un gros bisou à Lionel également, tous les animateurs et auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, sans oublier sa belle Rosie, son mari, bien entendu, qu'elle aime plus que tout, et tous ceux qui nous écoutent et toutes les personnes qui la connaissent. Elle commence à être une incontournable de Radio Arc-en-Ciel. Elle est là à toutes les fêtes, à toutes les manifestations, à toutes les... Ça, elle donne de la vie à la radio. Elle donne de la patate, voilà, exactement. Merci à elle, et elle nous a demandé une chanson de Capanegre. On écoute. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Como é bom sempre ouvir o conjunto Capa Negra aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora outro grande artista que vai interpretar aqui um jantar de sonhos. Ah, Jorge Guerreiro, que vai estar connosco no 22 de Abril, proximamente. E vocês vão poder jantar também lá na sala de festas de Montijo, 22 de Abril. Não? Ok. Há sempre muitos petiscos. Há sempre bifanas. Há sempre coisas a comer e a beber e a dançar. E a fazer festa. Podem vir com família, com amigos. No 22 de Abril, daqui quase 2 meses. Não é isso? Não é nem isso, nem isso. E fará boca, e fará show. Liguei por ti, perguntei em toda a parte. Até no Instagram, no Face e no WhatsApp, e nem resposta amor. Eu quero que venhas para junto de mim. Faz as malas, regressa, eu espero por ti. Preparei a surpresa e aquele jantar. Vem, quero-te abraçar. Se não vieres, vou jantar sozinho. Mas de uma coisa podes ter a certeza: o teu jantar de sonho será servido. E um prato de amor tens na minha mesa. Hoje, se não vieres, vou jantar sozinho.

prochaine chanson, elle a été demandée de Antonio Lorenz para todos os ouvintes e todos os animadores de Radio Arc-en-Ciel. Onde veio música de Jorge Ferreira. Agora vamos até ao Belito. Vamos continuar com a dança do Enrosca com Belito Campos. E je vais la dédicacer à Agnès Tropier. À Agnès Tropier et son mari. Voilà, alors je leur souhaite un beau dimanche. Eu quero sentir Santa Maria. E agora vai aí. Très belle chanson, pardon. Senhorites, sabon em pó. Ah, la fameuse chanson de Kevin Clyde. Precisamos conversar. Sei que a verdade pode magoar, mas preferi ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. Não tem mais romance aquele amor fulminante. Já desconfiava ver-te assim tão distante. Mas olha só, a verdade veio com sabão. Sabão em pó. Não são horas de lavar, são horas de ir ao almoço. Era de vestir. On continue avec nos dédicaces de Maria Tseo pour toutes les personnes qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, tous les animateurs, toutes les personnes malades. À tous un très très bon dimanche ensoleillé. Voilà. Vamos ouvir os damas que atualmente estão em concerto e fazem as salas cheias. Lá vou na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar a dar-te um beijo. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te um beijo. Yeah.

já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'était Mary Elish, guerre nucléaire. C'est l'heure pour nous de se quitter. Ouais, voilà. On va passer à l'apéro, hein, c'est ça, c'est ça. En tout cas, chien vété. Ah, ouais. Donc, faut pas que je traite de trop. On vous souhaite à tous un bon dimanche, profitez de ce soleil, couvrez-vous, et on vous donne rendez-vous dimanche prochain. On se quitte avec Sonia Costa. Un medley d'éloge d'hommage. Amor, quando a tua mão e a minha tocam doçuras no calor eterno de ternuras. Oh, amor, não me mataste o desejo. Oh, amor,